Neste sábado, dia 4 de maio, acontece em Gaspar o dia D da vacina contra a gripe. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8 às 17 horas, sem fechar para o almoço. Para sabermos mais detalhes sobre o dia D da vacinação, vamos conversar agora com a Gisele Petron, que é a diretora-geral de Vigilância em Saúde. Diretora, tudo preparado para mais esse grande dia D em todo o município de Gaspar? Isso mesmo, a gente está agora então esperando, né, ansiosos, inclusive, para o acontecimento do dia D. Agora, dia 4 de maio, então sábado, onde acontece o dia D de campanha então da vacinação contra a gripe. Esse é um movimento muito grande, né? Acontece em todo o Brasil e a gente tem então uma expectativa bastante alta em relação à procura nas unidades de saúde aqui do município de Gaspar. Quem que pode receber essa vacina já nesse sábado, dia 4? Todos aqueles que estão classificados como grupo prioritário, né? Então, o Ministério da Saúde preconiza vários grupos. Todos os anos, então, a gente já segue essa mesma determinação. Então, crianças, idosos a partir de 60 anos, profissionais da área de saúde, os povos indígenas. Esse ano temos também, então, os profissionais militares, né? Os oficiais que receberam, então, o direito à vacinação contra a gripe, todas aquelas pessoas em situações de saúde crônica. Então, a gente tem uma ampla população, né? Os professores também estão inclusos nisso. Então, a gente pede que quem ainda não procurou unidade de saúde para fazer a vacina contra a gripe, então, esse sábado é a oportunidade, né? Lembrando que todas as salas de vacina estarão abertas, mesmo aquelas que não têm sala de vacina no município, e ficarão abertas das 8 da manhã às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Diretora, há algum caso registrado forte de gripe aqui no município de Gaspar? Não temos nenhum registro ainda, nenhuma nem suspeita, né, de gripe A aqui no nosso município de Gaspar ainda. Nenhuma notificação chegou para nós até a data de hoje. O que é necessário para a pessoa receber a vacina? Tem que estar com a documentação em dia, a carteirinha também? O importante é sempre levar toda a carteirinha de vacinação que a pessoa tenha, ou um documento de identificação já nos ajuda, até porque nós contamos com um serviço online, né? A gente acessa o serviço e se a pessoa tem uma documentação ou puder nos informar dados pessoais, a gente já consegue visualizar e fazer então o cadastro dessa pessoa no sistema. Diretora, desde o início da campanha aqui em Gaspar, como está sendo a procura das pessoas do grupo de risco? A gente passa sempre por uma situação onde a gente espera que a população se previna precocemente, mas eu acho que, inclusive, em virtude dos nossos invernos está sendo cada vez menos rigorosos, a população acaba sempre meio que deixando para a última hora. Para vocês terem uma noção, a gente está hoje, dia 2 de maio, e a gente começou essa campanha dia 10, né? Então temos no mínimo 20 dias já acontecendo a campanha. E aqui no município de Gaspar, em torno de 6 mil pessoas apenas procuraram se imunizar, sendo que a gente tem uma população-alvo de 14 mil pessoas. Então pode ver que não estamos nem 40% da nossa população vacinada. A meta da campanha é 90%, então a gente gostaria muito que a população, né, se conscientizasse, procurasse as unidades de saúde. E realmente a gente esperaria que pelo menos mais umas 4 mil pessoas até o dia de sábado, inclusive no dia D, fossem imunizadas contra a gripe. Diretor, tem pessoas que são resistentes quanto a vacinas. Qual a importância para que a pessoa receba essa e que fique imunizada? A gente vem encontrando ainda, né, muitas situações onde as pessoas elas se declaram contra a realização da vacina da gripe. Acabam juntando isso ao fato de que foram vacinadas e ficaram doentes depois disso. A vacina da gripe, ela é feita com vírus inativado, então é comprovadamente, cientificamente comprovado, de que a vacinação, ela não provoca a gripe, ela não provoca o estado gripal. Então, se a pessoa desenvolveu algo parecido, ficou doente, um estado gripal, poucos dias depois da vacina ter sido realizada, é porque o vírus já estava presente no organismo dessa pessoa, e não foi a vacina que causou o malefício então, né, esses sintomas. Às vezes acontece sim da pessoa ela ter alergia, né, a algum componente da vacina, mas aí são sintomas específicos. Aqui em Gaspar, pelo menos nos últimos 2-3 anos, a gente não tem tido nenhuma reação pós-vacinal comprovada, né, então ela foi investigada, foi notificada, mas ao final da investigação ela foi descartada. Então a gente pode ver que realmente ela é muito segura, a vacina, ela é muito muito segura, realmente a gente pode acreditar e confiar. Quero salientar mais uma vez, convidar toda a população, aos pais principalmente, né, responsáveis pelas nossas crianças. Esse ano, inclusive, a idade para vacinação em crianças aumentou, né? Ano passado a gente podia vacinar crianças até 5 anos e esse ano, então, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para crianças até 6 anos de idade, então, 6 anos incompletos, né? Então, toda aquela criança que ainda não completou 6 anos tem direito para vacinação. Então, a gente pode salientar mais uma vez, pede que a população procure as unidades de saúde, tem vacina para toda a população adstrita e a gente está esperando vocês, então, para o grande acontecimento que é o dia D da campanha contra a gripe em nosso município. Nós conversamos com a Gisele Petró, diretora-geral de Vigilância em Saúde, nos falando sobre o dia D da vacina contra a gripe A, que será em Gaspar nesse próximo dia 4 de maio. Da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.